som entrou bem estabilizado aí, aliás, sempre aí. Final ILS, chame a torre, 11895. Estou indo no 895, boa noite também. Azul 4062, clear ILS X-ray approach, response established localized. Yes, ILS X-ray, call it back to the establishment, Azul 4062. 816, tráfego avistado, o altímetro no 014, vento 130 graus com 07 nós, autorizado pouso, pista 10, 1816. Repouso no 0, boa noite, no meio, chama 816 no solo de Salvador aos 50. Ao liberar, ingressa via Taxi Alpha, autorizado Alpha Juliet para o portão 05 nesta frequência, voo no 816. Gente, livra Alpha Juliet 205 na sua esposa, boa noite também. established as 4062. LS63 approach, contact Tower 101 H.95. 1895, Azul 406, good night. Tower, good evening, Azul 4062, established LS X-ray 8 miles. Azul 4062, altimeter 71014, request to report, please, landing gear down, lock it. Kelly 2014, call it back, Azul 4062. Gears down, lock Azul 4062. Azul 4062, clear to land runway 10, wind 130 degrees, with 07 knots. Clear to land runway 10, Azul 4062. Azul 4062 on the ground at 508, When you vacated a clear taxi via taxiway Alpha Juliet to stand 01. Azul 4062, taxi Alpha Juliet, stand number 2. Negative, stand 01, the number 1. Okay, stand 1, Azul 4062. Affirm, maintain this frequency, please. Maintaining this frequency. Comandante, bom dia. Consultoria 5210, transferência da ECO no 54, para autorização de entrar para o Aracaju. TAN 3520, formação ECO, confere Aracaju 190, pronto para cópia? Pronto, cópia, TAN 3520. TAN 3520, Salvador Aracaju, autorizado nível de voo 190, decola 10, primeira curva à esquerda, pedido a saída Pucajama, Pojamo, direto Aracaju. 5560 no transponder, o controle em 120, 18, o TAN 3520. Autorizado nível 190, Aracaju, decolando da 10, com a primeira curva à esquerda, a saída Pucajama, Pojamo, pode ir direto, o transponder 5560 e o controle 1208. Confirme o transponder, apenas o transponder, por gentileza, não consegui copiar. 5560. 5560, correto, portão 04, posto quando pronto para acionamento pushback, TAN 3520. Reportará quando pronto, TAN 3520.